Quando o Natal se aproxima, ficamos muito entusiasmados. Acender o pinheiro mágico é dos momentos mais aguardados. O professor Bata Sujo inventou umas luzinhas de piscar e piscam tão alegremente que não se querem apagar. O farol mil voltas, as fitas douradas e a baleia amarela, estrelas prateadas, os pinguins trouxeram neve de algodão e os peixes arco-íris, bolinhas de sabão. O doutor cura tudo, trouxe bolas de colorir e o vulcão espirrou sinos com belas melodias. O cuco maluco trouxe muitos prazeres que vão deixar as crianças contentes. Já falta pouco tempo para o dia ir descansar. Assim que o sol se puser, o pinheiro vai se iluminar. Quando a leopoldina o acender, as suas luzes terão magia e a nossa amizade ganhará mais alegria. Já falta pouco tempo para o dia ir descansar. Assim que o sol se puser, o pinheiro vai se iluminar. Quando a leopoldina o acender,